Dos, muito obrigado pela presença. 19 horas. Nós vamos começar mais um Ouvindo o Nosso Bairro. Nós já tivemos a oportunidade de fazer ano passado, essa aqui é uma reunião já de número 88, acho, do Ouvindo o Nosso Bairro. E o que que viemos fazer aqui? Bom, eu sou o prefeito de Chapecó. Nós tivemos o ano passado fazendo umas audiências em todas essas regiões aqui, né? Santa Maria, Esplanada, Monte Belo, São Lucas, Maria Gorete, Linha São Rafael, Todo Chimbangue, Linha Sé Trintim, Linha São Pedro A e B, Linha Baronesa Limeira, Linha São Roque, Linha Independência, Lajeado Liso, Linha Girardi e Linha Marcon. Nós fizemos reuniões nessas localidades e levantamos prioridades para o orçamento desse ano. Algumas coisas a gente conseguiu já fazer e outras não foi conseguido fazer. E o que que nós vamos fazer? Pode trocar a tela aqui, Suzana. O que que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos apresentar aquelas demandas e renová-las ou não, incluir outras prioridades dessa região. Isso tudo que nós estamos fazendo é muito normal acontecer, e quando eu digo muito normal, é quase 100% das prefeituras, elas acabam fazendo isso dentro do gabinete do prefeito. Não acabo vindo para as comunidades fazer, né? A nossa vontade é sempre de ouvir as comunidades. Mas para que ouvir, prefeito? Para colocar dentro das leis orçamentárias. E o que é lei orçamentária? É as leis que permitem com que o poder público, o prefeito, possa fazer a obra. É muito normal as pessoas perguntarem assim: mas prefeito, eu precisava isso. E aí o prefeito daqui, de Guatambu, de Seara, onde for, ele diz assim: eu não tenho planejado isso, isso não está no meu orçamento. Então, por isso da importância de nós colocarmos as prioridades de cada comunidade dentro dos orçamentos. Como nós estamos no primeiro ano do mandato, o prefeito e o vice-prefeito que está aqui, o Hélio, nós vamos ser prefeito e vice-prefeito até 2020, né? E lá em 2020, nós vamos cumprir o que as comunidades estão dizendo. Mas tudo que eu falar aqui vai sair na lei, prefeito, vai para a lei, as prioridades da comunidade. Agora, elas só vão acontecer se tiver dinheiro para acontecer. O que aconteceu ontem de noite, por exemplo, desestabiliza o Brasil. Desestabilizando o Brasil, desestabiliza as finanças do município também. A gente sofreu muito ano passado com uma crise violenta. Esse ano estava melhorando, né? Mas como todos vocês têm televisão e rádio, sabe que ontem houve novas denúncias e aí traz uma nova instabilidade para o país. E isso afeta diretamente cada um dos municípios. E vai afetar, com certeza, Chapecó. Pois bem, eu preciso rapidamente aqui, e eu não vou usar mais do que mais 10 minutos, né, para explicar o que nós vamos fazer, então, né? Nós vamos aqui ouvir vocês, eu vou explicar até 7h15, por aí, e depois o microfone vai para a comunidade. Depois que o microfone vai para a comunidade, volta para o prefeito e para o vice, e aí nós vamos disponibilizar o microfone para os vereadores. Eu vejo aqui o vereador Hildo, o vereador Cleito, são os vereadores que estavam aqui. O gringo estava vindo para cá e acabou se deslocando lá para o aeroporto, porque deu um problema na iluminação do aeroporto lá agora, e ele foi para lá. Então, nós estávamos juntos agora vindo para cá. É lei orçamentária, então. É tudo aquilo que a gente coloca na lei para o prefeito poder gastar. Nos 4 anos, a gente tem o plano plurianual. Nada que o prefeito faça dentro dos 4 anos de mandato dele pode não estar dentro do plano plurianual. Ou seja, plurianual, plurianos, né? Mais de um ano. Então, tudo que o prefeito quiser tem que estar lá. Por isso que eu estou me aconselhando com a comunidade para a gente fixar isso no plano plurianual, que eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam. E depois, Suzana. Aí tem o plano, esse aqui, que é a lei orçamentária, que efetivamente é feita uma por ano. E o que nós fizemos no ano passado? Nós fizemos, ouvimos todas as comunidades e fizemos a lei orçamentária anual. Todas as demandas, as 3 principais demandas de cada comunidade, estão na lei orçamentária deste ano. Estão escritas lá, principalmente na mensagem, né? E a nossa audiência aqui é justamente para a gente fazer a lei, ouvir as mensagens de vocês, passar aqui para vocês, a comunidade, o que já foi eleito o ano passado, ver se vocês concordam que fique ainda esse ano, ou não, como eu disse no início, e depois faz todo esse trâmite aqui e vai para a Câmara de Vereadores, onde a Câmara de Vereadores vai aprovar o projeto ou não. E lá na Câmara, os vereadores também podem fazer audiência pública, né? A hora que quiserem, é uma vontade dos vereadores, né? Eu quero registrar aqui também a presença da primeira-dama, da dona Lúcia, que está aqui, os secretários. O que é o orçamento, então? Gente, eu gosto muito de falar sobre esse assunto aqui, porque o que o prefeito é, né? O que o prefeito e o vice-prefeito são? São pessoas da comunidade que se filiaram a um partido político e que se elegeram prefeito e vice-prefeito. É isso. Eu não sou diferente de nenhuma outra pessoa. Pelo contrário, tenho os mesmos problemas que todo mundo tem, né? Temos a família aqui, temos... Então, quando você faz um planejamento na sua casa, o senhor gasta mais do que ganha ou gasta só o que ganha? É isso, por isso que aqui tem uma foto do Xereque. Uma vez disseram que eu era parecido com ele, e eu gostei e fiquei aqui. Como também tenho 3 filhos, como o Xereque tem 3, só que a primeira dama é mais bonita que essa aí, né? Aí você não... Então, o que o pai de família tem na cabeça? Pai de família tem isso aí, ó. Saúde, consultas, remédio, exame, vestuário. Agora chega no inverno, vamos comprar uma camisa mais quente, uma calça mais quente, uma meia de lã, né? Moradia, ele paga aluguel, ele paga condomínio, ele paga luz, né? O lazer, ele quer ver um jogo da Chape, por exemplo. Ele só pode comprar um ingresso se ele tiver dinheiro, né? Tu não pode comprar um ingresso fiado. Então, tudo isso aqui é o que um pai da família tem na cabeça, que é o orçamento da família. No poder público, é um pouquinho diferente, porque as preocupações aumentam. Só isso. O que é que um prefeito tem na cabeça, né? O prefeito tem o trânsito, a licitação, o salário, o medicamento, a merenda, a acessibilidade, a previdência, a obra, a estrada, o servidor, o assistente social, as estruturas que nós temos de ouvir as pessoas, de, por exemplo, agora, pifou um negócio lá no aeroporto. Isso o poder público tem que ir lá arrumar. Isso vai ter um custo, vai ter que sair do orçamento, né? Quando dá aquelas chuvaradas lá, como deu em 2015, 2014, o ano passado também. Quer dizer, o prefeito tem que arrumar dinheiro para arrumar as instalações dos colégios, para arrumar as estradas, para tapar o buraco. Tudo isso ele tem na cabeça. E da onde que vem esse dinheiro? O retorno do governo federal vem em 57%. 25% vem do Estado e 18% é a arrecadação do município. 18% está o IPTU, aqueles impostos que vocês arrecadam e que pagam aqui para o município. Os outros recursos, eles vêm da esfera federal, vem lá do governo federal, e vem da esfera estadual. Por isso que quando eu abri aqui, eu dizia que uma crise nacional afeta diretamente o município. Por quê? Vocês viram hoje que o dólar subiu, as nossas ações, as nossas maiores empresas baixaram, e isso é um desânimo naquele cidadão que ele quer investir no Brasil, ele segura um pouco para ver essa, como é que fica essa posição política. É isso, e agora eu vou apresentar para vocês aqui as demandas que essa comunidade, que essa região que eu falei no início, já colocou na lei desse ano. Se vocês quiserem mudar, a oportunidade é agora. Então nós vamos ver quais que são. Olha o Santa Maria aí, ó. Melhoria na drenagem, tubulação da rua São José, da rua São Marcos, implantação de rótula, elaboração do estudo, revitalização, instalação de câmeras de monitoramento, manutenção permanente da iluminação pública, construção de quadra de esportes. Está aí, ó, o bairro Santa Maria, o que deve ter se agravado aqui naquela noite de 29 de novembro, que houve um alagamento, né? E com certeza se agravou. Aí continua lá, ó, reposicionamento de contêineres, recapeamento do tapa-buraco, melhoria da rua Curitiba, ampliação do estacionamento rotativo na rua Uruguai, ampliação da cobertura de coleta de lixo, integração do sistema, e aí vai, capacidade, melhoria da rua Rui Barbosa, esplanada e Monte Belo, pavimentação asfáltica, grande cobrança do esplanado, né? Esplanada é um dos bairros que menos tem pavimentação, uma cobrança muito grande, principalmente nas ruas Cecília, Heitor Villa-Lobos, 14 de agosto, melhorias nos ginásios de esportes do município, instalação de câmeras de vigilância, limpeza dos lotes, e aí vai, mudança de trajeto de transporte público, depósito de lixo, aumento da segurança, ampliação do CEIM, construção de cozinha. Vamos lá? Continua lá, continua o Esplanada e o Monte Belo, enfim, a drenagem. Bom, o São Lucas, né, conhecida Vila Zonta, está aí as reivindicações. Maria Goretti, construção do ginásio, pavimentação asfáltica, aí vai, ó, implantação do parque. Maria Goretti ainda, vai-se embora. Linha São Roque, linha Monte Belo, linha Girardi, Sede Trentim, Independência, Lajado Liso e Marcon. Melhorias nas estradas, ampliação do itinerário de transporte escolar, melhoria do salão comunitário, aí vai embora as prioridades. A Baronesa, linha Independência, linha Lajado Liso, linha São Pedro A e B, também estão aí as prioridades. Melhoria e conservação das estradas, alargamento das vias, implantação de playground lá na escola básica, parceria da escola, a comunidade indígena, pode voltar um pouquinho? Comunidade indígena do Totxibang, né? A recuperação e cascalhamento da estrada, disponibilidade de máquinas para cobrir fossas com pedra, isso aqui tem um projeto agora, reforma do CEIM, reforma da ponte, reforma do ginásio, academia livre, construção da lambada do campo de futebol, melhorias em 10 açudes existentes, plantação de poço, fontes existentes, algumas das prioridades. E o que está na lei de hoje? São as três ou quatro, pode passar. Aqui no caso do Esplanado do Monte Belo, são quatro atitudes aqui que estão, quatro ações que estão lá dentro do nosso orçamento desse ano, né? O Santa Maria são duas, o São Lucas são três, o Maria Goretti são duas. Pode passar. Na linha São Roque, demais linhas, até a linha Marcon, são três. Na Baronesa, são quatro. Na comunidade indígena Totxibang, são três. E é isso que nós vamos fazer. Quando vocês quiserem, a gente volta nessa tela. Por exemplo, tem alguém do Totxibang, ergue a mão, a gente volta aqui na tela para falar. Agora chegou o momento de nós ouvirmos. Como me comprometi, 7h15, o microfone vai ficar solto, o senhor já está de pé. Microfone lá para ouvir as demandas aqui do Santa Maria e da Grande Região. Boa noite a todos. Eu sou Etelvino Riva, do bairro Esplanada. Eu queria fazer uma pergunta, conforme foi falado no tempo de campanha do Luciano Boligon, que não estava lá no seminário. Como foi falado, o primeiro projeto que podia ser realizado seria o bairro Esplanada. Nós temos o salão comunitário do bairro Esplanada, que não tem condições nem de fazer festa, mal para fazer alguma ginástica, ainda com muito pouco, com pouco jeito. Lá não tem porta de emergência, não tem banheiro adequado, a coberta está tudo estragada das tormentas que deu em setembro. E o piso está em péssimo estado. Eu que fazeria uma pergunta. Se nós temos esperança, até o fim do ano, o ano que vem, nós ter uma melhora nisso ali. Meu muito obrigado. Valeu. Obrigado. Boa noite a todos, eu sou o Sedenir, eu falo do bairro Monte Belo. Nós temos algumas reivindicações, inclusive algumas estão na lista ali que eu vi, mas vamos repetir elas, que é rápido. Uma das primeiras coisas que a gente pensa lá para cima, lá para o nosso lado, é sobre segurança. Porque de vez em quando sai no noticiário uma propaganda negativa nossa lá, que é assalto, alguma coisa nesse sentido. Como nas outras vezes já foi pedido, né, câmeras naquele lado, quando tiver uma oportunidade de ser instalado câmeras de vigilância, vai ajudar muito. Também referente ao transporte público. Lá tem o no itinerário da Tiquim, que no momento é o concessionário ali, ele está dizendo que passa lá, e isso não ocorre. Eu falo isso não somente por lá, né, mas tem fábricas lá em cima, atende um canto do Esplanada que eu acho que fica desassistido em referente a transporte público, que o ponto mais perto de lá é aqui embaixo no Campeche. Então, quem conhece aqui a região do Campeche até lá em cima são aproximadamente umas 10 quadras. E a lotação poderia sair daqui do bairro Esplanada, ir por dentro do Monte Belo e ir em direção à RBS, que já é um itinerário que poderia ser usado. Isso como sugestão, né? E também vamos pedir também referente aos espaços públicos. A gente sabe que tem muitos vândalos que vão, estragam, né? Mas pedir se tem como a prefeitura fazer uma revitalização, né? Botar bancos, que lá não tem bancos. Botar uma iluminação pública, talvez nesses espaços que também não tem iluminação, então chega à noite o pessoal encosta os carros lá e daí ficam bebendo, jogando garrafas fora, queimando as lixeiras que a prefeitura colocou, eles acabam estragando, um pouco é pela falta da iluminação. E acho que complementando, que eu também vi que já está no orçamento ali, é a questão do CEIN aqui, do Esplanada, né, que não é no nosso bairro, mas acho que poderia atender também, né, e dar uma ampliação para esse CEIN que está pequeno, né? Tá bom, obrigado. Seu Hari. Boa noite a todos. Senhor excelentíssimo senhor prefeito Luciano Buligão, vereadores, secretários, funcionários municipais, senhores e senhoras do bairro Santa Maria, sejam todos bem-vindos nessa reunião de trabalho junto à comunidade. Ouvindo e discutindo os anseios e desejos, ouvindo o povo da comunidade. Senhor prefeito Luciano, em primeiro lugar, a comunidade Santa Maria e comunidades vizinhas lhe desejam boas-vindas e acreditamos que somos fortes e unidos para um Chapecó melhor. O Conselho Comunitário do Bairro Santa Maria, em nome da diretoria, está agradecendo ao senhor prefeito, Luciano Buligão, e os atendimentos realizados e solicitações sempre possíveis. A diretoria desse Conselho Comunitário convidou a sociedade em seu todo para uma reunião desse bairro, onde todos discutiram as seguintes prioridades. Quero dizer que algumas já estão no plano, nós colocamos aqui novamente, para que desse continuidade e algumas outras reivindicações de prioridades que nós achamos. Saúde. Estamos no aguardo da inauguração do posto de saúde do bairro Esplanada para aliviar o atendimento do bairro Santa Maria. As comunidades estão solicitando porque a obra está paralisada e os vândalos estão tomando conta. É só passar por lá que alguém vai enxergar, e muito bem. Tomando conta, e o material está se sumindo, algumas coisas a gente ficou sabendo pelos moradores de lá, e estamos aguardando para que a saúde do povo tenha uma melhor e maior, um maior atendimento. A iluminação pública, eu acho que isso é uma de plástico para todos, mas nós estamos colocando aqui para que seja revisada periodicamente lâmpadas queimadas e outras que não funcionam. E as que ficam ligadas durante o dia todo. É um consumo de energia que nós todos pagamos. O trânsito. Voltamos de novo a reivindicar algumas coisas. A rua Condá, esquina com São Marcos, que seja colocada uma rótula que em horários de pico aumenta e cria muitos problemas nos condutores e pedestres. A rua Assis Brasília, esquina com a Uruguai, que seja colocada uma rótula que em horários de pico aumenta e cria muitos problemas aos condutores e pedestres. Ou ver o que seja viável nesse local. A solicitar também uma solução na esquina Lauro Miller, com a rua Assis Brasil, nas mediações da empreiteira Moratelli, está causando vários acidentes. Temos que ver qual a maneira viável para solucionar essa dificuldade. Mão única. Solicitamos que as ruas São Marcos e Aquiles Tomazelli sejam vias de mão única com as seguintes sugestões. Rua São Marcos, iniciando a Rua Curitiba até a Rua Israel, sendo no sentido, iniciando do oeste ao leste, ou seja, até o Hospital Regional do Oeste. Rua Aquiles Tomazelli, iniciando a Rua Israel até a Curitiba, sendo iniciado do leste até o Hospital Regional, até o do leste, no Hospital Regional até o oeste. Senhor prefeito, senhor secretário, voltamos a insistir nesta mudança, onde já havíamos mencionado no dia 29 de março de 2016. Contudo, a Secretaria da Defesa do Cidadão entendeu que a mudança de estacionamento resolveria as dificuldades, mas os condutores de veículos continuam estacionando nos dois lados. Não temos fiscalização e, para terminar esse caso, insistimos na via de mão única. E mais, na creche do bairro, cito a rua Aquiles Tomazelli, pedimos que seja mudado o portão de entrada da rua acima mencionada, ou que seja Aquiles Tomazelli, para a rua Borges de Medeiros, facilitando o fluxo de pessoas e também o estacionamento de veículos. Com essa até quero comentar nessa mudança alguma coisa em si particular, senhor prefeito. Até que não aconteceu um acidente, quero dizer mais, em palavras comuns, até que alguém não engraxar um pneu de um carro, não vai acontecer as mudanças. Então, peço encarecidamente, isso é um pedido meu particular, porque a gente está assistindo diariamente algumas entradas e saídas meio bruscas de veículos. Então, é coisa que falta nós rever. Então, é um pedido. Asfalto. Os proprietários e moradores da Rua Pinheiro solicitam que seja asfaltado entre a Rua Condá e a Borda de Medeiros. É dois trechos ali curtos, que eu acho que talvez um baixo assinado, alguma coisa ainda teria que ser feito. Solicitamos que seja revisto o recapeamento da Rua Condá, iniciando pela Rua Uruguai até a Rua Pinheiros. Tapa buraco. A comunidade de Santa Maria solicita que seja visto que muitas ruas do bairro necessitam de tapa buraco, como em outros bairros estão sendo realizados. Temos exemplo para ver a Rua Domingos Baldiceira e outros. Praça. Sabemos o quanto é importante desfrutar de uma área de lazer durante os finais de semana e finais de tarde, por isso solicitamos providências quanto à construção e ou reformas de uma, da quadra de esporte junto à Praça Marcelino Champagnat, o qual necessita de telas novas de iluminação e melhorias em geral. Sugerimos ainda que, se possível, nos coloque à disposição para adotarmos a praça, ficando sob a responsabilidade do Conselho do Bairro a exploração de horários, revertendo em manutenção com toda a necessidade e investimento inicial. Contamos com necessitamos desse investimento inicial, o qual já possui até o projeto para a sua construção. Diante do exposto, solicitamos esclarecimentos que tais providências sejam levadas a sério, uma vez que os itens mencionados acima são de extrema importância para o funcionamento e o convívio da comunidade do bairro Santa Maria. 18 de maio de 2017, e sobre a praça eu já vi que está colocado ali, então a gente até pede algumas escusas, alguma coisa. E nós sempre temos que agradecer, prefeito, porque quando falamos, conversamos, sempre fomos atendidos, hoje dá, amanhã não dá, e assim por diante, mas nós sempre fomos levando. Eu gostaria de também convidar o diretor do colégio, Luiz Assantin, que ele tem uma colocação a nos fazer aqui também, sobre alguma coisa ali da rua Assis Brasil. E em seguida também o nosso amigo e companheiro, o Disney, também tem uma colocação a fazer, que aproveite nesse momento. Obrigado. Boa noite. Luciano, o seu Ari colocou a questão da Aquiles Tomazelli, que indiretamente também resolveria outro problema do transporte escolar. E nesse sentido, nós gostaríamos de acrescentar a solicitação de que mude-se à frente da nossa escola. Nós já apresentamos um projeto 2 anos atrás para o trânsito, o pessoal até veio para uma reunião, tem uma proposta até de ampliar a rua um pouco. Esse ponto da frente da escola, hoje ele é praticamente comercial. E no futuro ainda tem a instalação do CAP, o mercado, lanchonetes na frente, então ela é 98% comercial. Daria para se ampliar a rua, melhorar a questão de estacionamento, porque a escola hoje nós somos em 60 professores praticamente, Então, o problema do transporte escolar, o ônibus, a maioria deles não consegue transitar, um dia como hoje, por exemplo, é impossível. E a lei fala que o transporte escolar deve deixar o aluno no portão da escola. E isso não está acontecendo. Ano passado tivemos um acidente, inclusive, de atropelamento na esquina lá, que felizmente não teve proporções graves, Senão traria problema, inclusive, mesmo sendo estadual, indiretamente para o município também. Tem o problema aqui do CI, que o ônibus tem os pequenos, que também vem do interior para o CI, e o ônibus impossível circular nessa Aquiles Tomazelli aqui. Para circular não pode ter estacionamento em nenhum dos lados. E hoje é permitido. Então teria também esse agravante. Os pequenos estão ficando com irmãos ou amigos na frente ou na esquina do mercado lá. Eles trazem a pé. Tem que sair antes da aula para vir buscar, para levar de volta e pegar o ônibus. Então é uma situação bem delicada e que precisa ser revista. E nesse contexto nós conseguiríamos, das mudanças apresentadas, fazer um embarque e desembarque na frente da escola, indiretamente, se Aquiles Tomazelli for mão única, resolve esse problema também, porque daí o ônibus vem, entra e consegue deixar os pequenos na creche daí, né? Então é uma solicitação que eu vejo como uma grande prioridade para evitar futuros problemas. Né? Sim, sim. Só essa solicitação não está escrita, né? Aquiles Tomazelli, sim, mas não, a mudança na frente da escola, né? Porque na frente da escola também as ruas são muito estreitas e a parte de passeio é extremamente larga. Até o Ari falou que no passado, no bairro, o que aconteceu? Na ânsia de conseguir o asfalto e as ruas, se diminuiu o tamanho das ruas para garantir que se fosse asfaltado diversas ruas, né? E hoje nós estamos com um problema inverso. Na verdade, está se necessitando de ampliação dessas ruas novamente, né? Pelo menos na parte da frente da escola. Resolveria um grande problema, não só da escola, como dos comércios que estão instalados ali. Exatamente. O Bom Pastor é um exemplo que, né, que é só aquele pedaço que resolveria o problema. Eu também queria fazer uma colocação que para nós aqui do bairro é muito importante, acredito que serve também para os demais bairros e linhas e que estão aqui presentes. Nós sempre contamos com o apoio também do nosso vereador aqui no bairro, que é o Wildo Antonini. Então, a gente, quando tem um problema sério, nós estamos se dirigindo a ele e conversando com ele, ao qual tem trazido algumas soluções, ou, que nem diz o prefeito, hoje não dá. Então, nós temos, assim, aceitando também aquilo que não dá. Porque só pedir, às vezes, não dá, né? E o bolso não chega, né, prefeito? Então, é isso aí. Então, muito obrigado, seu Wildo. Um abraço ao nosso prefeito, Luciano. Que bom a gente se rever de novo. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer, já está no plano para ser executado esse ano, que é sobre a nossa macrodrenagem, né? Então, eu sei, inclusive, do empenho do nosso prefeito quando era secretário ainda, né? E a pergunta, então, eu vou aproveitar e fazer, Luciano. Como é que, em que pé está aquele projeto? Vai vir essa verba realmente? Porque a gente sabe que é uma obra que não vai beneficiar só o nosso bairro, vai beneficiar Chapecó inteiro. Então, a pergunta que fica em nome do bairro é em que pé está a situação dessas drenagens? Obrigado. É isso aí, muito obrigado. Vamos ouvir todo mundo, depois a gente dá a explicação. Mais alguém? Moreto, asfaltaram. A prefeitura asfaltou o trecho de rua lá. Boa noite. Peço desculpa, cheguei um pouco tarde. Não sei se minha colega do bairro Esplanada já comentou alguma coisa. Esplanada já? Esplanada falaram já. Então, sim, mas tá. Fica à vontade, por favor. Então tá. Então beleza, se você já falou, tá ótimo. Não, só pode. Não, mas pode falar também. Na verdade, eu vou ser redundante, né? Porque a gente já tinha combinado, nós moramos no mesmo morado do Vale, então a gente já combinou antes o que nós iríamos falar. Sim. Inclusive, tá, o Santa Maria entregou um documento pedindo pela posto de saúde do Esplanada que vai desafogar o nosso aqui também. Tá. Uma dúvida é também que talvez ele não tenha solicitado, que eu tenho. Eu estou tentando entrar em contato direto com a Polícia Militar, porque uma das reivindicações que a gente tem lá em cima é a questão da segurança, né? Segurança no sentido de pequenos furtos e meliantes, e, enfim. Eu não sei até que ponto a Prefeitura pode nos auxiliar em contato com o Governo do Estado para que melhore a questão, principalmente, de vigilância através de câmeras, com o Speedom lá, por exemplo, né? Essa seria uma reivindicação nossa que, através da Prefeitura, podia ser resolvida com o Governo do Estado. Certo, é isso mesmo. Tu mora no Esplanada ou no Monte Belo? Esplanada. A chuva espantou o povo aí um pouco. É que choveu muito, né? Bem na hora da reunião. Acho que tem mais uma senhora que está querendo entrar lá. Vamos ver se... Tem, eu posso já começar a responder? E depois, se porventura alguém tem lá o senhor? Boa noite, eu sou o professor Jaime. Boa noite. Professor de Educação Física, né? Então eu trabalho no ginásio de esporte aqui também com o basquete. Nós temos que fazer uma reforma aí muito. O ginásio aí está com goteiras, a iluminação está bem, né, fraca, os vidros bastante quebrados, pintura, né, tem que dar uma reforma, a rede também está bem fraca, teria que botar, melhorar os banheiros também, às vezes tem top aí ninguém, né. Então, e ali tem sempre criança, gente. Criança aí, média de 20, 30 crianças cada hora. Seria importante dessa uma reforma muito geral isso aí. Né? O ginásio aí, que está encostado aqui. Está encostado aqui. Tá? Gostaria que olhasse bem com carinho, porque o esporte faz com que as crianças, elas não tenham muitas assim, atividades físicas, mas... Esse ginásio aí é muito importante para Santa Maria. Tá? Mais outra coisa, não sei, o presidente do conselho falou sobre a quadra de esporte lá no ginásio, lá na quadra. Então eu assim, não sei se tem um projeto da quadra de suíço, né? Mas eu até gostaria, tomara que venha, né? Mas outro projeto seria mais uma quadra lá, poliesportiva. Então tu encabeça basquete, handebol, voleibol, né? Dá para fazer um piso, que hoje é o piso lá, se tu joga futebol de salão, joga basquete lá. É, 2 horas, o tênis já está gasto, né? Por isso é, por exemplo, gente do Esplanada, lá no Esplanada, vão lá no Verdão jogar o basquete, porque não tem quadra, vão lá no Verdão jogar handebol, porque não tem quadra aqui. Se nós jogarmos só futebol suíço lá, abrange poucas pessoas. Abrange também, mas se tivesse uma quadra poliesportiva, abrange muito mais, né? Não precisa até fazer o coberto, botar só o coberto em cima, colocasse uma rede, né, com iluminação, na época do verão, né, antes de fazer o basquete aqui, eu poderia fazer lá também, por que não? Né? Aí tu... Porque aqui está sempre cheio aqui. Não tem vaga aqui. Né? Eu acho que temos que repensar isso aí também. Eu vejo que é uma quadra, pô, assim, que abrange diversas modalidades, seria muito melhor. Eu, na minha opinião, não sei se... Né? Eu sou professor de educação física, eu enxergo mais essa... Né? Eu acho que é por aí mesmo. Obrigado. Mais alguém? Bom, eu vou começando a responder aqui, se por um acaso alguém lembrar ainda, né? Obrigado. As melhorias do salão comunitário do Esplanada, eles estão... Consegue colocar as prioridades? Só as 3 ali, que está no orçamento. Obrigado. Vocês percebem que no orçamento desse ano está lá, melhorias do ginásio de esportes do Planada como segunda atividade ali, né? Então deixa eu, antes eu quero agradecer então o seu Etelvino Riva, Sedenir de Mello, o seu Harry Ubner, o Ivanor, que é o nosso diretor, o Disney Nunes, o Eduardo Fantes e o Jaime de Domênico, que foi quem deu voz aqui a essa comunidade. E é sempre bom lembrar que são pessoas, líderes comunitários, que foram escolhidos aqui na outra oportunidade como delegados do Ouvindo Bairro. Então, representam uma comunidade considerável e que trazem aqui, dando voz às demandas de cada uma das suas comunidades. Eu vou começar respondendo, então, a melhoria do salão comunitário. Ela está hoje no orçamento do município para fazer as melhorias. Nós temos um levantamento, tem que fazer uma cozinha, um anexo atrás, né? Tem um pedido também das nossas churrasqueiras lá, que com a construção do posto acabou pegando parte da churrasqueira. E isso também traz um desconforto lá quando tem as festas no esplanado. Isso está previsto, vai acontecer? Esperamos que aconteça o orçamento desse ano, esperamos que aconteça, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, até ontem eu estava mais otimista do que estou hoje, né? Me preocupa muito a situação do país, me preocupa muito a situação de desequilíbrio político que o país está, e isso pode afetar a nossa vida, mas está ali, e é uma reivindicação que deverá ser atendida, né? Aquela abertura do acesso ao bairro Monte Belo ali, ó, é uma que tem por trás, lá, sai lá na sorveteria, na fábrica da Maçoca, que foi uma reivindicação do ano passado. Quer dizer, vai ficar no orçamento desse ano para a gente tentar uma emenda, só que são longos 500 e tantos metros lá, que não é fácil, né? Se vai imaginar, são 500 e poucos metros de asfalto. Essas são as reivindicações que eu vou mantê-las aí, né? E além disso, levar para o conhecimento da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina as melhorias na segurança e nas câmaras. Eu conheço o loteamento que deu origem ao bairro Monte Belo, é um belo lugar, é uma das partes mais altas que a gente tem na cidade. Se enxerga muito bem a cidade de lá, é uma parte que dá para trabalhar turisticamente, aquela praça, né? E a melhoria da segurança não passa pelo prefeito, mas passa por uma cobrança do prefeito, e é isso que nós vamos fazer. O transporte público, que foi falado aqui, o transporte público está sendo, e aqui eu quero fazer um convite, está sendo elaborado agora, dia 30, na terça-feira, daqui 15 dias, nós vamos ter uma audiência pública para apresentar o novo transporte coletivo. Demorou muito tempo, é bem verdade, mas agora está maduro. E nós vamos contratar novas empresas para operar o transporte coletivo. O Chio é muito grande, não é só aqui. Em todas as localidades há uma reivindicação muito forte no transporte coletivo e que nós vamos dar vazão dia 30 agora. Então, dia 30, lá na prefeitura, aqui pertinho, né, nós vamos ter, às 14h, a discussão do transporte coletivo, se vocês puderem ir lá, e depois nós vamos publicar um edital. E nesse ano, esperamos que no ano do nosso centenário, a gente já tenha novas linhas, uma nova empresa, com novos desafios, e, acima de tudo, um transporte de qualidade melhorado. A revitalização dos espaços públicos lá em cima, né? A pergunta que eu faço para o pessoal do Monte Belo aqui, a limpeza melhorou do ano passado ou não melhorou? Melhorou um pouco? Certo. Então, era uma das... Pessoalmente, eu tive lá na primeira vez, né? A ampliação do CEIM do Esplanada, eu posso assegurar para vocês que está dentro do planejamento, né? Mas não há ainda uma determinação orçamentária que eu possa dar uma data. mas está aí. Vamos levar, vamos deixar planejado. Nós temos aí um planejamento para 4 anos, vai ficar, tem que acontecer antes, mas é o que eu digo, a economia precisa melhorar, nós temos que manter as estruturas que tem hoje funcionando, manter o salário em dia, manter as nossas atividades, como, por exemplo, os 31 mil pratos de comida que o município entrega para as crianças, tem que manter. Temos que manter nesse momento de crise os nossos serviços e só ampliar quando nós tivermos a segurança de que os outros serviços não vão ser colocados em risco. É como na casa da gente. Vamos pagar a luz, vamos pagar a água e só vamos investir num novo sofá, numa nova televisão, se tiver dinheiro no bolso para fazer, né? Mas aqui está a nossa secretária de Educação, vai levar essa reivindicação, vai trabalhar ela já consta aí, né? E vamos tentar, já com o orçamento desse ano, fazer algum gesto nesse sentido do CEIM. No Santa Maria, aqui, então, eu recebo as reivindicações, e eu quero aqui fazer um elogio ao bairro de Santa Maria. É um dos bairros que mais se organiza coletivamente. A gente sempre chega aqui, ou em festa, ou numa reunião, uma audiência pública como essa, ou em qualquer espécie de vinda do prefeito aqui, sempre educadamente nos entrega um documento, fazem uma reunião anterior para preparar essa reunião, quer dizer, há um esforço coletivo, né, de organização, e eu quero aqui agradecer a comunidade, o vereador que é daqui, né, não tem as suas raízes aqui, a sua empresa, a sua história, a sua família, que é o Hildo, e é mais uma vez uma demonstração. Aqui eu vou determinar o seguinte, Harry, essas determinações das ruas aqui, nós vamos fazer, eu vou chamar a secretária lá, a Luciana não está aqui, né? Está a Leila. Chamar a secretária a Leila lá e vou determinar que se faça essa mão única aqui, se sinalize e se faça ainda agora, logo, nos primeiros dias. Depois vamos avaliar, porque os técnicos vieram, fizeram um estudo e me disseram para não fazer. Mas a reivindicação vem de novo, né? Fizeram algumas mudanças, é bem verdade, né? Melhorou, né? Mas nós precisamos, com a faculdade é o CEF, né, com os equipamentos públicos que se tem aqui, com o crescimento do nosso hospital regional e com o crescimento muito importante de veículos que nós tivemos nos últimos anos, nós tivemos um atrapalho muito grande. A comunidade da qual eu frequento o posto de saúde, eu e a minha família, é aqui. E a gente sabe que é um baile, né, para chegar em dias. Então, nós vamos fazer isso aqui, é um pedido, está determinado, eu vou pedir para a Luciane, a Leila está aqui representando a secretária, nós vamos fazer a sinalização e vamos fazer. Depois, se nós tiver que mudar, vamos mudar, né? E o estudo também para o Ivanor aqui do colégio, né? Um colégio que a gente tem um carinho muito grande, colégio estadual, mas vamos ampliar. Vou pedir para fazer um projeto e fazer como foi feito no Bom Pastor. Quando inaugurou o Bom Pastor, houve um alargamento da via para facilitar os veículos ali. Hoje tem uma reivindicação do Bom Pastor para alargar a Rui Barbosa, né? E eu acho que dentro do espaço do colégio é possível fazer isso, né? Com a força do secretário gringo aí da nossa secretaria, a gente fazer um levantamento, deve ter que cortar algumas árvores ali, vai perder um estacionamentozinho, mas enfim, me parece que é razoável que aí só os ônibus entrem ali, ou só os pais entrem ali, me parece que não há porquê. Então, são ações que a gente vai colocar nesse ano em funcionamento, né? Iluminação pública. Os senhores sabem que a única cidade da nossa região que a iluminação pública é cuidada pelo próprio município é Chapecó, né? Esse tempo já passou, gente, não tem mais jeito. Nós temos que contratar uma empresa, né? Por quê? Agora, por exemplo, a nossa turma da iluminação está lá no aeroporto, né? A cidade cresceu demais, ela tem 26 mil bicos de luz público, 26 mil. Só vandalismo quebra por dia 60. E aí, quando pega uns dias de chuva como esse, tu não tem como subir no poste e trabalhar com luz, né? Por quê? Obviamente, é uma falta de segurança. Então, o que nós estamos pretendendo? Nós pretendemos fazer com outras cidades maiores, já fizeram, São Paulo, Florianópolis, Joinville, é fazer uma PPP, uma participação público-privada, e uma empresa que possa fazer a gestão e aí trazendo mais qualidade. Nós vamos fazer uma concessão do aeroporto, uma concessão da rodoviária, estamos trabalhando um projeto para Arena Condá, né, para que esses equipamentos saiam do poder público e para que o poder público tenha mais dinheiro para investir nas coisas, como asfalto, por exemplo. E a iluminação pública passa por isso. Então, nós vamos, dentro de poucos dias, né, nós vamos pedir um prazo aí de 60, 70 dias, que nós vamos editar um novo edital para trazer iluminação pública nos moldes que é e trazer um pouco mais de qualidade. Essa é a solução. Enquanto isso, nós vamos substituindo com o nosso pessoal da prefeitura, que, aliás, presta um belo trabalho, né? Quando é tempo seco, eles trabalham a madrugada dentro, né? Mas quando é um inverno, e nós temos muita umidade do inverno, aí não tem jeito. Rótula da Condácua São Marcos. As rótulas, sim, nós vamos ter um... Vamos com mais calma aí, né? Mas as mãos únicas aí, nós vamos fazer um teste e vamos fazer funcionar um mês, dois meses, para nós fazer a avaliação. A rótula, eu confesso que aí é preciso ter um estudo mais aprimorado para que não fique muito trancado o trânsito ou que efetivamente menos ajude e mais atrapalhe. A rótula na Uruguai. A Uruguai é uma via, originariamente era uma estrada que ligava Chapecó, Concórdia, né, Seara, e ela ainda é uma rota de muitos caminhões, é o acesso, se a gente se der conta, a Uruguai é uma via que liga as duas maiores cidades do Oeste, Concórdia e Chapecó. São as duas maiores cidades. Então, ela é, na verdade, uma estrada que passa caminhões, passa muito peso. Nós vamos fazer um recapeamento nela, mas nós temos que ter o cuidado, porque em subida e descida, ela é uma via rápida que tem dificuldade de ter rótulas. Então, aqui eu não quero que a comunidade entenda que nós vamos começar a botar rótula por tudo, aí nós precisamos ter um estudo. A mão única é que nós vamos fazer imediatamente um teste, né? Eu estou lendo aqui para não perder. Mudar o portão da creche, Sandra, nós precisamos fazer um estudo aí para mudar o portão, né? Isso aqui já é uma reivindicação, quer dizer, tem que dizer por que sim ou por que não, né? Chamando a comunidade e chamando o Harry, as duas ou três lideranças aqui, a gente já consegue conversar com toda a comunidade, né? A praça, me agrada a proposta de vocês aqui, de nós passarmos a praça e a gente adotar um sistema de ficar se ajudando. Lá no Paraíso, por exemplo, a gente conseguiu passar para a comunidade e está andando. Lá no Goiôem, eles estão cuidando do Goiôem. A gente dá um suporte, desce lá às vezes com o pessoal, dá uma limpeza, dá uma pegada boa lá, e eles vão tocando e está sendo bem conservado. Eu me agrada muito isso, né? A comunidade cuida e aí a prefeitura ajuda. Então, isso aqui eu vou determinar que se faça o devido processo para que a gente possa caminhar de forma com que o conselho possa se abraçar com a pracinha aí e nos ajudar a cuidar. Já falei do diretor. Eu estou deixando a macro-drenagem por último aqui. O ginásio de esportes, né? É um desafio para nós aqui fazermos uma melhora nele, né? Assim como está feito lá no Esplanada, nós vamos pedir para fazer um levantamento. Eu não tenho noção, daqui a pouco vamos melhorar a luz hoje, vamos trocar os vidros amanhã, vamos passar um recurso para a comunidade fazer. Esse espaço aqui é público, né? Esse espaço aqui é do município, mas quem cuida é a comunidade. Vocês viram aqui, eu pelo menos não vi nenhuma goteira aqui, não sei se molhou vocês. Tem duas goteiras, mas é duas. E o Harry lembra que é duas goteiras e é só quando chove. Mas aqui são exemplos de uma boa gestão, né? Eu penso também que daqui a pouco gestionar para ficar com o ginásio, vamos trabalhar isso, vou me comprometer em reforçar. Primeiro vou fazer um levantamento, como foi feito no Esplanado, para ter uma noção do quanto nós gastamos para melhorar. E depois a gente conversa, daqui a pouco passando um recurso para a comunidade é mais barato ou nós fazemos. Então esse é o compromisso que assumo aqui com o ginásio de esportes. E a quadra aí de Santa Maria, que é o polo esportivo, eu confesso para vocês que estou com um pouquinho de dificuldade de ouvir vocês, mas, professor, o senhor defende que não faça a quadra sintética, que faça uma cobertura numa quadra, para ter um piso semelhante a esse? Sim, entendi. Porque você... Certo. Atinge mais pessoas. É o que eu entendi, então. Sim, um piso polido como esse, pintado. Sim, tem. Sim, ó. Como tem o bairro Saí, que tem alguns bairros aí que tem. Tá bem. Eu só queria entender se era isso mesmo. Sim, entendi. Que abrange mais pessoas. Eu só queria entender isso. Bom, esse assunto aqui, gente, ó. Esse macro-drenagem é um grande projeto que o município de Chapecó tem. Desde 2011, 12, lá em 2014 ele foi finalizado. Ele está lá no governo federal. Eu tive a oportunidade de falar com o presidente agora no dia 4 de maio. O presidente Michel Temer nos recebeu e esse assunto estava entre os cinco. Pediu que ficasse com o telefone do Imbassaí, que é o secretário de governo dele, né? É, nós estamos caminhando e há uma grande expectativa desse dinheiro ser liberado. Só que eu quero abrir um parênteses aqui, eu estava mais otimista ontem, né? Eu continuo preocupado porque até então nós tínhamos... E no dia 10 de julho agora, o presidente nos convidou para viajar com ele, inclusive, tanto o prefeito de Chapecó quanto o governador do estado, para nós irmos num evento que vai ter lá na Colômbia, e ele pediu para ir junto. Então, vocês imaginem, eu vou voar com o presidente, vou ficar 8 horas dentro do avião, vou ter a oportunidade de verbalizar todas as nossas, com calma e jeito, para não assustar o homem também, né? E depois nós vamos retornar de novo para o Brasil, e provavelmente nós estejamos juntos no mesmo avião, porque ele nos convidou, isso já é oficial, dia 10 de julho agora. Então, eu estou com muita esperança nesse assunto. Mas enquanto esse assunto não se resolve, a solução é nós ir limpando os bueiros, limpando os rios, que o gringo hoje, por exemplo, estava lidando já lá no Maria Goretti, né, para acertar lá, que precisa uma máquina pequena para entrar. E nós temos que ir trabalhando, porque é aquilo que eu falo. Se nós não temos 100%, vamos trabalhar com 30% por enquanto, vamos caprichando, vamos fazendo o que dá, até que a gente consiga. Lá no São Pedro, nós vamos resolver com açude, lá, com lago, né, para conter as águas, para conseguir fazer aquela pracinha que a gente se comprometeu, que é o Poupa Tempo, lá no São Pedro, que vai atender toda essa região aqui, né? Então, aquela praça é uma reivindicação, a gente conseguiu o recurso do governo do estado, estamos muito próximos de assinar o convênio, mas nós vamos ter que fazer um açude antes, para conter as águas, aliás, é uma solução. Aqui no Santa Maria, nos preocupa que é uma região baixa. E no dia 29, eu não estava aqui, dia 29 de novembro, houve uma chuva, né, que segundo a Epagre, é a maior chuva, a maior precipitação que teve por aqui nos últimos 34 anos, nessa região, e acabou enchendo e incomodando muita gente, né? Graças a Deus... Aqui nós não perdemos vidas, né? Mas perdemos muito para... Uma sugestão aqui nas pautas e que a minha fala constasse em ata. Eu queria ser tratado igual dessa forma. Eu só quero participar das audiências públicas, não porque eu tenho direito, mas é porque eu tenho uma obrigação, né? Eu tenho um dever. Então, só quero fazer a questão de ar, que, quem sabe, nas próximas audiências eu possa falar antes. Nesse sentido, eu faço questão de... O pessoal não está ouvindo, acho. Oi? Um pouquinho. Está ruim? Melhorou? Então, estava só falando que, uma questão de ordem, que eu gostaria de ser tratado de forma igual como outro cidadão e falar antes do prefeito para apresentar sugestões aqui nas prioridades. né? Então não quero se tratar de forma, só porque sou vereador tem que ser diferente. E faço questão de fazer aqui, Hélio, as propostas, porque aqui as propostas são vinculadas à ata. E sendo vinculadas às atas, eu faço questão de constar a minha fala em ata, porque lá na Câmara, né, Ildo? Lá na Câmara depende de voto. E quem tem maioria, leva. Né? Essa é a regra da maioria e eu respeito. Né? Respeito muito. E meus colegas estão aí de prova. Né? E, então, esses meus pedidos. E voltando aqui, então, para a pauta, vice-prefeito, eu estava vindo aqui e quero aproveitar o gringo que está aí, gringo. A rua Israel hoje, com essa chuva, o escoamento da água lá, quando termina o asfalto, deve estar cheio de lixo. Acho que nós temos que dar uma manutenção lá, até nós conseguir resolver a história do escoamento lá da rua Israel. Falo isso porque a professora Gil, que mora em Esplanada, que é professora do meu filho, aqui no Adventista, me ligou e falou, olha, eu não vou poder ir hoje na audiência pública, mas fala duas coisas para mim. Primeiro, aqui, para constar na prioridade, ali no bairro Esplanada, é a estrutura da praça. Tem uma praça bonita num ponto rico, no alto ali do Esplanada, que nós precisamos estruturar ela. E o outro pedido que ela fez é os passeios ali na rua Israel, que vai chegar ao posto de saúde. E é a única via de chegar ali no posto de saúde. E o último é que, por ela morar num corredor de ônibus, e eu sei que os corredores de ônibus lá vão ser alterados, quando se fala em pavimentação asfáltica ali no Esplanada, que a pavimentação seja iniciada nos corredores de ônibus, até para facilitar o transporte, dar uma certa qualidade ali para os usuários. Né? Então, nesse sentido que faço esses pedidos, tá, acho que era só esses mesmos, e finalizo dizendo que é uma satisfação participar dessas audiências públicas. Eu acho que sou o único vereador da oposição que estou aqui, mas estou aqui não para fazer oposição, mas sim para cumprir meu papel como cidadão chapecoense, apresentando ideias, sugestões, nesse programa que eu já elogiei outras oportunidades, vice-prefeito. E vou fazer isso em todas as audiências que for pública. Então, agradeço aqui o meu tempo e até a próxima audiência. Obrigado. Obrigado, vereador Fonsá. As suas sugestões foram anotadas. Confira se está certo. Mais vereador Diego, quer falar? Gringo, quer falar? Alguns vereadores, quem mais está presente? Só o Ildo Antonino, então. Por favor, Ildo. Boa noite, à comunidade do Aire Santa Maria. Eu quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, que nesse ato está representando o nosso prefeito municipal, cumprimentar os secretários municipais que estão presentes, funcionários públicos, meus colegas vereadores, o Cleito, o Diego Gringo. Dizer para vocês de que é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui, vice-prefeito Hélio, junto com a comunidade do Aire Santa Maria, e dos demais bairros que foram convidados para esta reunião aqui, nossa comunidade chapecoense, participar da audiência desse Ouvindo Nosso Bairro, que é onde a reivindicação a própria comunidade traz. E nós temos a responsabilidade muito grande nesse momento, e fizemos isso, de ouvir tudo aquilo que vocês pediram, tudo aquilo que a comunidade pediu. Na do Santa Maria eu tive a oportunidade de elaborar juntamente com o Conselho Comunitário, fui convidado para a reunião e nós o fizemos. E a nossa participação nisso tudo, nosso vice-prefeito, é estar junto com a comunidade, buscando dela as reivindicações, levando ao poder público municipal, no caso o executivo, através do legislativo, e quando o executivo manda para a Câmara de Vereadores, nós estamos lá para analisar e aprovar. E depois fazer a fiscalização da aplicação dos recursos também, mesmo sendo vereador de situação. Não é diferente dos vereadores de oposição. Então esse é o nosso trabalho, isso que nós queremos fazer. Comunidade, conte conosco. Sempre que precisar, estaremos à disposição. Um abraço para todos vocês, uma boa noite. E que a chuva pare nesse momento, que daqui a pouco nós vamos sair, né? Obrigado, boa noite. Com certeza, a presença dos senhores vereadores aqui é muito importante, que o prefeito, o vice-prefeito ou o Poder Executivo não executa nada que não for aprovado lá pela Câmara de Vereadores, assim como o prefeito apresentou a lei do plano plurianual que vai para a Câmara e é aprovado por eles. Então, eu acredito que é um trabalho muito importante e agradecer a presença dos senhores e das senhoras que vieram nessa noite, trazer as reivindicações, buscando seus anseios, procurando as necessidades, as demandas que vocês têm em cada comunidade. Eu acho que isso é importante, ajuda o prefeito a administrar a cidade. Se vai fazer, depois é outra história. Dentro da possibilidade, vocês elencaram as prioridades e o prefeito vai se preocupar em cumprir isso, de acordo com as demandas. Lógico, tem todas as dificuldades possíveis financeiras, tudo o que está acontecendo, o prefeito já falou que pode afetar novamente os municípios, mas aos poucos isso acontece. E quando tiver o dinheiro suficiente ou tiver a possibilidade, já as reivindicações já estão elencadas, é mais fácil de cumprir a necessidade dos senhores. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e uma chuva aí que vai deixar nós embora, né? Obrigado.